Rio Sul. Rádio 2. Músicas brasileiras de verdade. Rio Sul Rádio. Músicas brasileiras de verdade. Fácil de querer, triste. cidade acendendo o fogo das paixões para beira-mar, no verde azul do rio. Cássio. Thank you. invadiu o meu coração. De repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez um mar da revolução invadir meu destino. A paz com aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão na paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim e o lamento de tantos ais. A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, arrancou meus pés do chão e fez o mar da revolução. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ar. caminho é cada manhã. Não procure saber onde vou. Meu destino não é de ninguém. Eu não deixo os meus passos no chão. Se você não me entende, não vê. Se não me vê, não me entende. Não procure saber onde estou. Se o meu jeito te surpreende, se o meu corpo virasse sol, minha mente virasse sol. Mas só chove, chove, chove.

brincando de amasso. Você tá jovem, eu tô também. Quando tiver idoso, juro te amar. Me libera, nego. Me libera, vou te sentir. Me libera, nego. Vem pro Olodum, eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um, mais um. Eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um, mais um. Eu vou te dar um beijo. Vou andando no espaço, voando com os braços, cheirando cangote, brincando de amasso. Você tá jovem, eu tô também. Quando tiver idoso, juro te amar. Me libera, me libera, me libera. Vem pro Olodum, eu vou te dar um beijo e depois vou te dar. Rio Sul Rádio. De esquecer, meu coração ficou exausto, cansou de tanto relevar tuas promessas não cumpridas, palavras esquecidas. Não quero mais brincar de esperar. Meus sonhos todos despertaram, cansaram de aguardar você em minhas noites mal dormidas, de ilusões fingidas. Tchau, me deixa, eu tô legal. Vai ser bem melhor assim. Melhor, eu quero te dizer tchau. Me deixa, eu tô legal. Vai ser bem melhor assim. Eu mesmo cuidando de mim, eu mesmo me amando só. Eu quero ficar melhor, por isso eu te digo tchau. As promessas não cumpridas, palavras esquecidas. Não quero mais brincar de esperar. Meus sonhos todos despertaram, cansaram de aguardar você em minhas noites mal dormidas, de ilusões fingidas. Tchau, me deixa, eu tô legal. Vai ser bem melhor assim. Eu mesmo cuidando de mim, eu mesmo me amando só. Eu quero ficar melhor, eu quero te dizer tchau. Me deixa, eu tô legal. Vai ser bem melhor assim. Quero te dizer tchau, me deixa, eu tô legal. Vai ser bem melhor assim. Eu mesmo cuidando de mim, eu mesmo me amando só. Eu quero ficar melhor. Eu quero te dizer tchau, me deixa, eu tô legal. Vai

Já te provei que lá no morro eu sou rei. Conexão entre o morro e o asfalto, tu sabe, eu sei. Malando junto com o trabalhador, caminha do lado do justo e nunca do falador. Eu vou montar uma banda sinistra que vai encher os shows e vai bombar na pista. Eu vou lutar contra todo o preconceito, ter a voz ativa, mas manter o respeito. Vou vender disco até ganhar dinheiro, vou conquistar o mundo junto com meus parceiros. Eu vou atrás da batida também, vou pôr o rap no samba, vou muito mais além. Eu vou no rock, eu vou no funk, é hip hop, atitude punk. Não entendeu? A gente te explica. 15 anos no jogo por parte, sou pico. Rio Sul Rádio. Ele faz isso na parada? É. É isso. A gente fazendo um montão de coisa, a gente tá fazendo isso. Se tem gente fazendo coisa melhor, a gente vai continuar fazendo isso aqui. Isso é o nosso melhor. Rapaz, é foda. Foda. Rádio. Sentir a falta de um de nós. Cada um numa noite alta vai sofrer. Vou te ver abraçar o vento com alguém que te faça bem. Vou sorrir, mas nesse momento eu vou chorar, por sentir na carne a dor que dá quando alguém ocupa o seu lugar, que não é somente um lugar. Foi um sonho que acabou. Amanhã vai ser diferente, eu vou seguir. Onde vai toda essa gente? Eu quero ir e andar onde ninguém andou e voar. Na frente de onde for, vai lembrar do nosso primeiro grande amor. Rio Sul Rádio 2, músicas brasileiras de verdade.

atrás me deixou com a cabeça cheia de ideia. Eu não vou sair daqui sem ver ela sair da água. Eu não vou sair daqui sem ver ela sair da água. Eu não vou sair daqui sem ver você sair. Não vou, gostosa. Lá em casa tão chiando, onde é que o mano é se meteu? Logo. Será que o louco se perdeu? O almoço tá esfriando. Sei que já perdi a hora, mas eu não saio daqui antes de ela sair. Mas eu não saio daqui antes de ela ir embora. Antes de ela ir embora. Músicas brasileiras de verdade. Até você, até você. rádio. Como sempre, meus olhos vermelhos se viram no espelho transparente. Minhas convicções sumiram de repente, e a solução está na mão de um vidente, junto com o refrão de uma canção que ninguém entende, dentro de um coração bate torto e não se rende. Atrás do portão da vila, num dia quente, onde existe um segredo. Cheia e clareia o caminho, minha alma devaneia e saboreia mais um gole de vinho, enquanto que muitos num sono profundo se encontram felizes. Na noite adentro, amantes se chupam como raízes, e a solução está na mão de um vidente, com o refrão de uma canção que ninguém entende. Atrás do portão da vila, num dia quente, onde existe um segredo. manda e desmanda num beijo. Por onde passa, encanta. O seu sobrenome é desejo. Por você o sol se levanta, me tira do sono e do sério. Sopra no ouvido esse mantra, teu andar me deixa aéreo. Seu sorriso faz verão. Signo de ar, que mistério envolve o seu caminhar. Abre as varandas do meu coração. Que visão, você e o mar. Signo de ar, faz o paraíso nos visitar. Com seu sorriso de constelação no varal do verão. Seu sorriso faz verão. Anda, manda e desmanda num beijo. Por onde passa, encanta. O seu sobrenome é desejo. Por você o sol se levanta, me tira do sono e do sério. Sopra no ouvido esse mantra, seu andar me deixa aéreo. Seu sorriso faz verão. De ar, que mistério envolve o seu caminhar. Abre as varandas do meu coração. Que visão, você e o mar. De ar, faz o paraíso nos visitar. Com seu sorriso de constelação no varal. Seu sorriso faz verão. Signo de ar, que mistério envolve o seu caminhar. Abre as varandas do meu coração. Que visão, você e o mar. Signo de ar, faz o paraíso nos visitar. Com seu sorriso de constelação no varal do verão. Do verão. Seu sorriso faz verão. Músicas brasileiras de verdade. Uma vida só, uma vida

Imagine quem tem os dois. Se em terra de cego, quem tem um olho é rei. Imagine quem tem os dois. Pilson Rádio. Dilata, mulata, teus olhos dilatam. Só não me deleite do seu coração. Dilata, mulata, dilata, mulata, teus olhos dilatam. Só não me deleite do seu coração. Dilata, mulata. Sandália de prata, vestido rodado, a melhor aquela que cuida de mim. Sandália de prata, vestido rodado, a melhor aquela que cuida de mim. Dilata. Vestido rodado, sandália de prata, a melhor aquela que cuida de mim. Dilata. Dilata, mulata. Sandália de prata, vestido rodado, a melhor aquela que cuida de mim. Sandália de prata, vestido rodado, a melhor aquela que cuida de mim. Oh, perceber. E se quiser fazer tudo que eu vi um dia, fui pro lado de lá, foi para desvendar a minha fantasia. Tudo que aprendi, tudo que conheci, valeu a pena descobrir. Quero ver o coral, vem daí. Quero lhe falar, é bom viajar, tocar pelo mundo afora. Yeah. Nova York é bom, Paris é demais, algo que eu não vou esquecer. Chamas, no, no, no, no, no. Chamas, come on, come on, yeah. Chamas, no, no, no, no, no. Chamas. Se realizar, yeah, yeah. É só você ter fé e sempre acreditar que tudo pode conquistar. Yeah, yeah, yeah. Quero lhe falar, é bom viajar, tocar pelo mundo afora. Yeah, yeah. Nova York é bom, Paris é demais. Algo que eu não vou. Será? revelo só uma parte do mistério. E aí em mim você verá que eu não sou perfeita, mas que eu posso te amar.